deixei o seu retrato junto do meu corpo. Para matar saudade, a gente faz de tudo um pouco. Até chover, mil chuvas evoquei só pra lembrar você. Até chover, o céu desidratei até reconhecer.